A Ficheiros 145, capítulo 99. Irmão, a neve começou a derreter e eu estava dividida entre o prazer com o descongelamento do mundo e a pulsação da primavera no solo e a perturbação com a perda da barreira congelada que nos protegia, ainda que temporariamente, do mundo lá fora. Jamie não mudara de ideias. Passou a noite a escrever uma carta cuidadosa a Milford Lyon. Ele agora estava pronto, conforme escreveu, a considerar a venda da sua mercadoria. Leia-se whisky ilegal, como o Sr. Lyon tinha sugerido. E tinha o prazer de dizer que uma quantidade considerável estava agora disponível. Estava, no entanto, preocupado que os seus produtos pudessem sofrer algum contratempo na entrega, isto é, serem interceptados pelas autoridades alfandegárias ou roubados no trajeto, e queria alguma garantia de que a sua mercadoria seria manuseada por um cavalheiro de reconhecida competência em tais assuntos, por outras palavras, um contrabandista que conhecia os meandros do negócio ao longo da costa. Ele recebera garantias do seu bom amigo, o Sr. Priestley de Edenton, que obviamente não conhecia, escreveu ele, e do Sr. Samuel Cornell, com quem tivera a honra de servir no Conselho de Guerra do Governador, de que um tal de Stephen Bonnet era de longe o melhor neste tipo de empreendimentos, famoso pela sua inigualável capacidade. Se o Sr. Lyon arranjasse um encontro com o Sr. Bonnet para que Jamie pudesse formar a sua própria opinião e assegurar-se da segurança do acordo planeado, então... Acreditas que ele vai fazer isso? Perguntei. Se ele conhece o Stephen Bonnet ou sabe como o encontrar, sim, vai fazê-lo. Jamie pressionou o anel de cabochão do seu pai no selo de cera. O Priestley e o Cornell são nomes a invocar, sem dúvida. E se ele realmente encontrar o Bonnet, então irei encontrar-me com ele. Arrancou o anel da cera endurecida, deixando uma marca lisa, cercada por minúsculas folhas de morangueiro, da insígnia dos Frasers. Significavam constância. Em determinados estados de espírito, eu tinha a certeza de que não passava de outra palavra para teimosia. A carta para Lyon foi despachada por Fergus e eu tentei tirar o assunto da mente. Ainda estávamos no inverno. Com um pouco de sorte, o navio de Bonnet deparar-se-ia com uma tempestade e afundar-se-ia, poupando-nos muito trabalho a todos. No entanto, a questão espreitava do fundo da minha mente. E quando voltei para a casa, após ter ajudado num parto, e encontrei uma pilha de cartas sobre a escrivaninha no gabinete de Jamie, o meu coração subiu-me à garganta. Não havia, graças a Deus, qualquer resposta de Milford Lyon. No entanto, mesmo que a resposta tivesse chegado, teria sido prontamente eclipsada e esquecida, pois, entre o maço de correspondência, havia uma carta com o nome de Jamie, escrita na caligrafia forte da sua irmã. Mal pude conter-me de a abrir imediatamente. E se fosse alguma repreensão virulenta, atirá-la-ia para o fogo da lareira, antes que Jamie a visse. A honra, entretanto, prevaleceu, e eu consegui conter-me até Jamie chegar de uma missão a Salem, empastado de lama dos trilhos intransitáveis. Ao ser informado da carta que o aguardava, lavou o rosto e as mãos rapidamente e dirigiu-se ao gabinete, fechando a porta cuidadosamente, antes de romper o selo da carta. O seu rosto não demonstrava nada, mas eu vi-o respirar fundo antes de a abrir, como se estivesse a preparar para o pior. Dei a volta rapidamente, posicionando-me atrás dele, e coloquei-lhe a mão no ombro para o encorajar. Jenny Fraser Murray escreveu, numa caligrafia elegante, as letras redondas e graciosas, as linhas retas e perfeitamente legíveis na página. 16 de setembro de 1771. Irmão. Bem, tendo pegado na pena e escrito a única palavra acima, agora sento-me diante dela a fitá-la, até a vela ter queimado quase 3 centímetros, sem que eu tenha sequer uma ideia do que escrever. Seria um triste desperdício de boa cera de abelha continuar desta forma. E, no entanto, se eu apagasse a vela e voltasse para a cama, teria estragado uma folha de papel sem qualquer propósito. Assim sendo, julgo que devo continuar, em nome da economia. Eu poderia repreender-te. Isso ocuparia bastante espaço no papel e preservaria o que o meu marido gosta de considerar como os mais imundos e hediondos palavrões que ele já teve o privilégio de ouvir na sua longa vida. Isso parece económico, já que tive um grande trabalho na sua composição na época e não gostaria de ver o esforço desperdiçado. Mesmo assim, creio que não tenho papel suficiente para os contar a todos. Também penso que talvez, afinal, eu não queira censurar-te ou castigar-te, pois tu podes considerar isso uma punição merecida e assim aliviar a tua consciência numa expiação percebida, de modo que encerras a punição em si mesmo. É uma penitência demasiado simples. Quero que, se teceste uma camisa de silício para ti próprio, que continues a usá-la e que ela te esfola a alma como a perda do meu filho esfola a minha. Apesar disto, creio que estou a escrever-te para te perdoar. Eu sei que tinha essa intenção ao pegar na pena, e embora o perdão me pareça uma iniciativa duvidosa atualmente, espero que a ideia se torne mais confortável com a prática. As sobrancelhas de Jamie ergueram-se quase até à raiz do cabelo com estas palavras, mas ele continuou a ler em voz alta, fascinado. Imagino que devas estar curioso para saber o que me levou a agir deste modo. Portanto, vou contar-te. Fui visitar a Maggie na última segunda-feira de manhã. Ela teve outro bebé. Por isso és tio outra vez. Uma linda menina chamada Angélica, que é um nome idiota, acho eu. Mas ela é muito clara e nasceu com a marca de um morango no peito, que é um talismã para toda a vida. Eu deixei-os à noite e voltava para casa, já a meio caminho, quando a minha mula pisou no buraco de uma toupeira e caiu. Tanto a mula como eu levantámo-nos um pouco coxas do acidente, e era óbvio que eu não poderia montar a criatura, nem mesmo arranjar-me da melhor maneira possível e fazer aquela grande distância a pé. Eu encontrava-me na estrada Oldearn, logo por cima da colina, vinda de Balringan. Normalmente eu não procuraria nenhuma associação com a Leary Mackenzie. Ela reassumiu esse nome, depois de eu deixar bem claro no distrito que não gostava que ela usasse Fraser, já que não pode ter nenhum direito válido sobre esse nome. Mas era o único lugar onde eu poderia obter abrigo e comida, pois a noite estava já em cima de mim, com a ameaça de chuva. Assim, tirei a sela da mula e deixei-a junto à estrada para ela ir à procura do seu próprio jantar, enquanto eu ia a cochear à procura do meu. Aproximei-me pelas traseiras da casa, depois da horta, e assim dei com o pequeno caramanchão que construíste. As videiras cresceram por ele acima, por isso eu não conseguia ver nada. Mas conseguia perceber que havia gente ali dentro, pois ouvi vozes. A essa altura a chuva já começara a cair, não passava de um chuvisco. Mas o barulho dos pingos nas folhas deve ter abafado a minha voz, pois ninguém respondeu quando chamei. Aproximei-me sorrateiramente, como uma lesma coxa, sem dúvida, pois estava abalada com a queda e o meu tornozelo direito doía-me imenso. e já estava prestes a gritar outra vez quando ouvi sons de surpreendentes Oh Magandhi do interior do caramanchão. Oh Magandhi! Olhei para Jamie com as sobrancelhas erguidas, inquisitivamente. Fornicação, disse ele laconicamente. Ah? Disse eu, voltando a olhar para a carta por cima do ombro dele. Mantive-me imóvel, é claro, pensando o que seria melhor fazer. Eu conseguia ver que se tratava da Leary a abrir as pernas, mas não fazia a menor ideia de quem seria o parceiro dela. O meu tornozelo estava inchado como uma bexiga, por isso eu não conseguiria ir muito mais longe. E assim vi-me obrigada a ficar ali à chuva, a ouvir toda aquela pouca vergonha. Eu saberia se ela estivesse a ser cortejada por um homem do distrito, mas não ouvira dizer que ela tinha dado atenção a algum, apesar de vários terem tentado. Ela tem Balrigan, afinal de contas, e vive como uma rica proprietária de terras, com o dinheiro que tu lhe pagas. Fiquei indignada com o que ouvi. No entanto, um pouco mais surpreendida ao descobrir a causa. Era uma sensação de fúria por ti, irracional, como tal fúria pode parecer nas circunstâncias. No entanto, tendo descoberto tal emoção a brotar-me com toda a força do peito, fui obrigada, com relutância, a admitir que os meus sentimentos por ti não devem, na realidade, ter morrido completamente. Neste ponto, o texto interrompeu-se, como se Jenny tivesse sido chamada para resolver alguma questão doméstica. Foi retomado com nova data na página seguinte. 18 de setembro de 1771. Sonho com o jovem Ian, de vez em quando. O quê? Exclamei. Pro diabo com o jovem Ian. Quem é que estava com a Leary? Eu também gostaria de saber, murmurou Jamie. As pontas das suas orelhas estavam vermelhíssimas, mas ele não ergueu os olhos da carta. Por vezes sonho com o Ian. Estes sonhos assumem com muita frequência a forma da vida diária. E eu vejo-o aqui em Lallybroch. Mas às vezes sonho com ele, na sua vida entre os selvagens, se é que de facto ele ainda vive. E eu convenço o meu coração de que, de alguma maneira, saberia, caso ele já não fizesse parte do mundo dos vivos. Assim vejo que, no final de contas, tudo se resume à mesma palavra com que comecei esta carta. Aquela única palavra, irmão. Tu és meu irmão, assim como o jovem Ian é meu filho, ambos da minha carne e do meu espírito, e sempre serão. Se a perda do Ian me assombra os sonhos, a tua perda assombra-me os dias, Jamie. Ele parou de ler durante um momento, engolindo em seco. Depois continuou com a voz firme. Tenho estado a escrever cartas a manhã toda, debatendo-me comigo mesma se devia ou não terminar esta ou atirá-la para as labaredas da lareira. Mas agora a contabilidade está feita, já escrevi a todos de quem me possa lembrar e as nuvens dissiparam-se, de modo que o sol brilha através da janela sobre a minha escrivaninha e as sombras da roseira da mãe recaem sobre mim. Tenho pensado comigo mesma muitas vezes, que eu ouço a minha mãe falar comigo durante todos estes anos. Mas não preciso de a ouvir agora para saber muito bem o que ela me diria. E por isso não vou queimar esta carta. Lembras-te do dia em que eu parti a jarra de natas, atirando-a à tua cabeça porque tu me infernizaste? Tenho a certeza de que te lembras. Pois uma vez mencionaste isto à Claire. Eu hesitei em admitir o crime e tu assumiste a culpa. Mas o papá sabia a verdade e castigou-nos aos dois. Agora sou avó 10 vezes, com o cabelo grisalho, e ainda sinto as minhas faces arderem de vergonha e a minha barriga a contrair-se como um punho cerrado, ao lembrar-me do pai a fazer-nos ajoelhar lado a lado e a inclinar-nos sobre o banco para levarmos umas chibatadas. Tu gritaste e grunhiste como um cachorrinho quando ele te fustigou, e eu mal consegui respirar e não ousava olhar para ti. Depois foi a minha vez, mas eu estava tão devastada pelas emoções que mal senti os golpes. Sem dúvida estás a ler estas linhas e a dizer indignadamente que o pai foi muito mais delicado comigo porque eu era uma menina. Bem, talvez sim, talvez não. Eu diria que o Ian é gentil com as suas filhas. Jamie resfolegou perante isto. Sim, disseste muito bem, murmurou ele. Esfregou o nariz com um dedo e retomou a leitura, tamborilando os dedos na mesa enquanto lia. Mas depois o pai disse que tu receberias outro castigo, desta vez por mentires. Pois a verdade era a verdade, afinal de contas. Eu ter-me-ia levantado e saído a correr dali naquele momento. Mas ele obrigou-me a ficar onde estava e disse-me serenamente que, embora tu fosses pagar o preço da minha cobardia, não achava correto que eu escapasse completamente. Sabes que não fizeste qualquer som da segunda vez? Espero que não tenhas sentido os golpes do chicote nas tuas costas, porque eu senti cada um deles. Jurei naquele dia que jamais seria cobarde outra vez. E vejo que, na verdade, é por cobardia que eu continuo a culpar-te pelo jovem Ian. Eu sempre soube o que é amar um homem, seja marido ou irmão, amante ou filho. Algo perigoso é o que é. Os homens vão onde querem, fazem o que têm de fazer. Não cabe à mulher pedir que fiquem, nem censurá-los por serem quem são ou por não voltarem. Eu sabia isso quando enviei Ian para a França, com uma cruz de madeira e uma madeixa do meu cabelo, como prova de amor, rezando para que ele voltasse para mim de corpo e alma. Eu sabia isso quando lhe dei um rosário e o vi partir para Léorre, esperando que não esquecesse Lalibroche ou a mim. Sabia isso quando o jovem Jamie nadou para a Ilha da Foca, quando Michael foi de barco para Paris. E também devia saber isso quando o pequeno Ian se foi embora contigo. Mas eu tenho sido abençoada na minha vida. Os meus homens voltaram sempre para mim. Aleijados, talvez, um pouco gastos nas bordas, por vezes, mutilados, desalinhados, esfarrapados e dilacerados. Mas tive-os sempre de volta. Passei a acreditar que era um direito meu. Estava errada. Tenho visto tantas viúvas desde a revolta. Não sei dizer porque é que eu pensei que devia ser eximida do sofrimento delas, porque não deveria eu perder nenhum dos meus homens e apenas um dos meus bebés, a minha filhinha. E como eu perdi a Caitlin, passei a apegar-me ainda mais a Ian, pois sabia que ele era o último bebé que eu teria. Pensei que ele ainda fosse o meu bebé. Devia ter reconhecido que ele já era um homem. Assim sendo, sei muito bem que, ainda que tu pudesses ter impedido, não o farias, porque também és uma das malditas criaturas. Agora já cheguei quase ao fim desta folha e acho um exagero iniciar outra. A mãe sempre te amou, Jamie, e quando soube que estava a morrer, chamou-me e pediu-me para cuidar de ti, como se algum dia eu pudesse deixar de o fazer. A tua afetuosa e amorosa irmã, Janet Flora Arabella Fraser Murray. Jamie segurou no papel durante um momento, depois pô-lo na escrivaninha muito delicadamente. Permaneceu imóvel, com a cabeça inclinada, apoiada na mão, para que eu não lhe pudesse ver o rosto. Os teus dedos, entreabertos no seu cabelo, não paravam de se mexer, massageando as têmporas, à medida que ele lentamente abanava a cabeça para a frente e para trás. Eu ouvia-o respirar com uma leve contração rítmica. Finalmente, deixou cair a mão e ergueu os olhos para mim, a pestanejar. O seu rosto estava profundamente ruborizado. Tinha lágrimas nos olhos e a expressão da sua face era notável. Uma mistura de perplexidade, raiva e humor, este último apenas levemente dominante. Meu Deus! Exclamou. Fungou e enxugou os olhos com as costas da mão. Santo Deus! Como raio é que ela consegue fazer isto? Fazer o quê? Tirei um lenço limpo do meu grupete e entreguei-lho. Fazer com que eu me sinta como se tivesse 8 anos, disse ele melancolicamente. E idiota ainda por cima. Assoou o nariz. Depois estendeu a mão para tocar delicadamente nas rosas silvestres achatadas. Fiquei exultante com a carta de Jenny. E sabia que o coração de Jamie também estava muito mais leve agora que recebera a carta. Ao mesmo tempo, continuava extremamente curiosa sobre o incidente que ela começara a descrever e sabia que Jamie ainda estava mais interessado, embora ele cuidadosamente se abstivesse de o comentar. Uma carta chegou mais ou menos uma semana depois, enviada pelo cunhado Ian. Mas embora contivesse as notícias habituais de Lally Broch e Broch Morda, não fazia nenhuma menção à aventura de Jenny perto de Balrigan, nem a sua subsequente descoberta no caramanchão de videiras. Não podes perguntar a um deles? Sugeri delicadamente, empoleirada na cerca, enquanto o observava fazer os preparativos para castrar uma ninhada de porquinhos. Ao Ian ou à Jenny? Claro que não, respondeu ele firmemente. Afinal, não tenho nada a ver com isso, pois não? Se essa mulher alguma vez foi minha esposa, agora já não é. Se ela decide ter um amante, o problema é dela, sem dúvida. Pisou com força nos foles de pé, aumentando o fogo no qual o ferro de cauterização aquecia, e tirou a tesoura de castrar da cintura. Qual a ponta que tu preferes, Sassenach? Era a escolha entre uma forte possibilidade de ser mordida, enquanto prendia os dentes, e a certeza de se sujar com as fezes da vítima, se ficasse na outra ponta. A verdade é que Jamie era muito mais forte do que eu, e embora ele pudesse, sem dúvida, castrar um animal sem absolutamente nenhuma dificuldade, eu tinha algum conhecimento profissional. Portanto, foi a execuibilidade e não o heroísmo que ditou a minha escolha. E preparava-me para essa atividade, protegendo-me com o meu grosso avental de lona, tamancos de madeira e uma camisa velha esfarrapada que um dia pertencerá a Fergus e que sairia do chiqueiro diretamente para a fogueira. Tu seguras e eu corto. Desci da cerca e peguei na tesoura. Seguiu-se um breve, mas ruidoso interlúdio, após o qual os 5 porquinhos foram enviados para uma refeição de consolação com sobras da cozinha, as partes traseiras pesadamente empastadas, com uma mistura de alcatrão e terbentina para evitar infecções. O que é que achas? Perguntei, vendo-os acomodarem-se com a sua ração em aparente estado de contentamento. Quero dizer, se tu fosses um porco, preferias escavar em busca de alimento, mas manter as tuas bolas? Ou desistir delas e espojar-te numa luxuriante lavagem? Estes seriam mantidos no chiqueiro, criados cuidadosamente com restos de carne macia, enquanto a maioria dos porcos era normalmente solta na floresta para se desenrascarem sozinhos.